Cascais, estás pronto para safar? Não, isto está a gravar já. Eu não vou editar. Já está em emissão? Espera aí. Estou no ar. Estou com os fones ao contrário, mas não há de ser nada. Ouves deste lado, não é? Sim, sim. Vou passar o jingle para salvar estes momentos. Isto claramente agora vai mudar a minha experiência sobre esta emissão. A Mosca. Um programa de Alexandre Pinto, em direto a partir da Rádio Lisboa. Primeiro, não é em direto, não é? É mais ou menos. É ao vivo, mas não é em direto. E... ao vivo do Paredes de Coura. Sim, estamos atrás do... Oatmeal, smoothies and snacks. Pá, tens de me ajudar, não posso ser só a fazer esta emissão, pois, Alexandre. Pois, eu estou a mandar as dicas. Olha, e estamos aqui. Ok. Ok. O meu nome é Alexandre Pinto, estou com o André Cascais e com a Catarina Neves e com o Gil Marinho barra com Maroto. O Dudas, homem do autotune, e com a Pandora. Que Eu tenho a dizer que ouvir este jingle e ver o Alexandre à minha frente é uma experiência bastante diferente. É? Pronto. E o que é que vamos fazer? Não faço a mínima ideia. Porque o plano original era fazer isto ao vivo, em direto. Boa. Sinergia de equipa. E da parte de não há net aqui. Então nós estamos a gravar. Já agora conta como é que viemos parar este sítio. Acho que é uma história interessante. Sim, nós fomos à margem do rio com toda a parafernália e procuramos arduamente, com muito sacrifício pessoal, um sítio para ligar um rolo de energia. Daquelas cenas que sobram, uma extensão. Obrigado, de 20 metros. E não conseguimos. Entretanto, apanharam-nos o talento, viram que nós éramos rapazes do bem e arranjaram-nos um sítio aqui. E o sítio é ótimo, estamos mesmo confortáveis, estamos à sombra. E é um sítio que recomendamos todos os ouvintes que estejam por cá. Acho que nos vão dar comida à pala. A virem aqui. O patrocínio que nós estamos a fazer no nosso programa. Beber uns mediático. E se cá vamos para a música, não é? Vamos a isso. Eu tinha aqui uma que eu acho que tu vais gostar. Eu estava à espera que nós falássemos por cima disto. Mas é chato falar por cima de música, não é? Mas é o que estamos a fazer. Pois é, eu sei. Isto é só para ficar estranho. Mas pronto. Queres dar olá, Gil? Não. Alguém quer dizer olá? Isto está a dar música já há muito tempo. Está a dar o jingle. Vamos ficar com o Bruno Pernadas. O que é que tu achas desta? Olá. Este é o Gil. O Gil já é conhecido. Bruno Pernadas, que é um dos concertos que eu estou mais ansioso para ver no Paredes de Coura, tu acho que não é bem o mesmo. Apesar de gostares, não gostas assim tanto. Ficamos com a opinião sempre relevante de André Cascais. Estou a brincar. Não estou a brincar, é mesmo relevante. Não, porque eu já vi algumas vezes, tu ainda não viste. Não. É giro. É uma banda enorme. É muita gente. Vamos. Chama-se Anywhere in Space Time e nós estamos ao vivo atrás de uma barraca. Até já. Thank you. estivemos a ouvir o Bruno Pernadas com Anywhere in Spacetime. Fizemos uma substituição. Vamos fazer duas substituições. Uma é o Gil, diz olá Gil. Olá malta. O Gil já é conhecido. E temos aqui... Sou conhecido de quem? Do grande público. Do universo. Do grande público. Sim, sim. Os 300 ouvintes que ouvem agora esta emissão, regulares, está tudo... Agora há quando da gravação? Agora? Estão todos. É telequinese mental. E temos o Dudas, o homem que nos vai passar a música a seguir. Ai não, fica com este, eu vou-me embora. Ficas a aguentar. Olá amigos. Vocês agora aguentem, passa para aqui. Consegues? Mas salva, tens que salvar aqui. É que os queres que eu fale agora? Sim, quero que fales. E ele está agora por os fones. Se não for assim? Sim, sim. E agora tu fazes assim. Depois não ficarem a falar. Desde já aqui agradecer o convite a Alexandre. É um prazer estar aqui na rádio. Obrigado. O prazer é todo nosso. Pessoal, isto foi praxe pela primeira vez. Ele foi obrigado a dizer isto. Eu queria passar um bocado ao autotune, não sei se é possível. Tens ido o telemóvel? Tenho. Tens? Então podemos. Assim é mais difícil de negar, não é? Foste apanhado na ratoeira. Vai ser aqui uma experiência na Rádio Mosca, um autotunezinho. É Rádio Lisboa. Isto é Rádio Lisboa. Rádio Lisboa, peço desculpa. É um programa, é Mosca. Programa Mosca, exatamente. Sim, em paredes de Corona, enquanto começa. Já ouvimos a teoria neste paredes, neste mesmo paredes, de que a Mosca, e um universo alternativo, em que a Mosca era uma mesinha de cabeceira gigante a passar por cima de uma cama, onde se dava sempre cabeçadas ao acordar. Isso, não é, Macaco? Sim. Era difícil de lidar. Qual é que és escolher? A dois. Qual? Dois. Podes dizer que as pessoas... A t-shirt dos Miguels. Aqui mais. Espero que gostem deste bom serão. Não sei se querem falar por cima. Ouve-se bem. Tá, mais power. Mais power. E os ouvintes estão malucos neste momento. Mama told me not to sell work. Mama 17-5, same color t-shirt, white. Mama told me not to sell work. Mama 17-5, same color t-shirt. Desculpa, tens que dizer outra vez que não sabia. Qualidade Spotify. Spotify Premium. É de realçar que é Spotify Premium. Eu não sei se querem falar entretanto ou... Eu não, porque isto aqui é espetacular, esta música não merece ser interrompida. Niggas get the droppin' when that Draco get the poppin'. All I want is cottage, roll up, cigar full of broccoli. Cookie, no check, one all cash, nigga. I don't do deposits. Bitches cross the border, nigga. Bitches from the tropics. I'ma get that bag, nigga. Ain't no doubt about it, yeah. I'ma feed my family, nigga. Ain't no way around it. Family, ain't gon' never let up, nigga. God said, show my talent, show. Young nigga with the ammo, walking with the hammer. Talking country grammar, nigga. Straight out North Atlanta, Northside. Young nigga popping with a pocket full of cottage. Yeah. Whoa, chemo, stab it. Chopper, aim it, inch it, noggin. Yeah. Had to call the addy, then the top, I had to chop it. Skr-skr. Niggas pocket watching, so I gotta keep the rocket. Mama told me not to sell word. Mama 17-5, same color t-shirt. White. Mama told me not to sell word. Mama 17. A tua voz é mais bonita? Fizemos outra substituição, agora está aqui a Neves. Ai, olá, a Neves, malta. A Neves não tem fones, dá os fones à Neves. Que é a Neves vai sentir este... Estou a sentir. Estás a sentir? Isto é... O nosso campismo, eu já partilhei com a Neves antes de vocês chegarem. O que é que aconteceu antes, ontem? Porque ontem, para as pessoas que não sabem, houve concertos na vila. Vamos estabelecer isso. E havia... bom vinho barato. Há aqui uma palavra que está a mais. Será o bom, possivelmente, sim. E no caminho para a tenda perdemos-nos, porque estava muito escuro. E eu perdi-me. E ao chegar à tenda ouvi rock cristão. Eu senti o chamamento do rock cristão. Eu não sei se querem fazer um pequeno resumo do que aconteceu, porque foi a melhor hora e meia da minha vida. Eu já disse, foi o melhor after. Aí tivemos testemunhos. O DJ em questão acho que não está presente, mas poderá vir mostrar os seus dotes musicais numa próxima emissão. Eu faço questão. João Neves. Outro ouvinte regular, outro ouvinte muito regular. Chamaste-lhe João, ele não é João Neves. Ele é João Neves. Alexandre. Ai, o DJ Bates. Que fez a música cristã, que eu acho que não é rock cristão, mas cristão é de certeza. Nós começamos, de facto, começa a haver argumentos para a tese que os Neves são meninos mesmo especiais, não é? Temos aqui, os e as Neves. Temos aqui dois e nota-se de facto. É um grupo problemático. Ora, Neves, está tudo? Está tudo, amigo. Esta experiência radiofónica, como é que está? Incrível. Tiveste aqui a aguentar, tiveste meia horinha a olhar para isto a ser montado. Tenho-te a dizer que... Queres tirar? Queres tirar o autotune? Isto foi a sugestão do nosso DJ autotune. E ele tem mais. Vai haver mais disto. Neves, queres dar aí um ar de tua graça? Escolher? Sim, era isso que eu queria. Mete bebê na autotune. Está bem. Tipo a maldinha. Jogar pelo seguro, não é? Quem não? De 0 a 10 com um hipster é Baby Not Good? Não é muito. Não? Não. É tipo um 5. É no palco principal, portanto. Ah, já não é hipster, está bem. Nós vamos ter várias Neves análises. É hipster do mainstream. A vários níveis de hipsterismo. Queres escolher a música em. Ah pá, não sei. Mete a primeira do Ford. Ah, está bem. Foi a única que ouviste, não é? Começaste certo. É a única que eu conheço. Está bem. E pronto, nós eventualmente vamos ter que falar do festival. O que é que já aconteceu? Além do rock cristão, foi o melhor DJ set da minha vida. Uma experiência mesmo life-changing. Porque eu gosto muito de Vaporwave, né? E gosto quando os gajos misturam assim músicas muito estranhas. E aquilo foi com o YouTube. Eu estou aqui, estamos no campismo, mas eu tenho um programa com várias músicas. Ele usou só o YouTube. Aquilo é um talento. É um talento. Bom, vamos avançar. Preciso do cabo. Da Neves, aguenta. Tens que... Estás-me a ver a afundar, tens que ir lá. Eu estou a ver. Pois. Eu vou deixar, porque dá-me prazer. Ah, desculpa. Vou deixar-te afundar, dá-me prazer. Ah, está bem. E pronto, olha, ficamos com os Bad Not Good. Que vão. Foi. É verdade, sim senhora, fui eu. A Neves, sim, é verdade. Isto é um trabalho de equipa. Eu tenho aqui os meus. Eu sou só o ponta de lança de uma equipa. Os ouvintes, não é verdade? Na verdade, também são os ouvintes, é verdade. E pronto, estes meninos vão atuar cá e consta que eu vou falar com eles. Espero que corra melhor do que estes 15 minutos. Espero que corra melhor do que isto. Vocês têm perguntas para lhes fazer? Ah pá, eu não. Influências, parece-me ser uma boa pergunta. É, sabes que o Bruno Fernandes gosta muito do Gosta. Bem, ele também tem um instrumental porreiro. Eu tenho ideia, não sei se concordas que eles são um bocado de hip-hop, mas a parte instrumental, mas também metem muito jazz nas músicas deles. Eu concordo na medida em que isso é de facto um axioma. Pergunta de 1 a 10, quão hipster é que eles se sentem? Como banda? Os Bad Bad Not Good? Isso os é uma bad pergunta. Bad Not Good. Tenho a dizer que o vinho é bom. Este ao contrário do outro era bom. E que. Pois não sei. Porque eles, para a cabeça de cartaz, eu acho que é relativamente prematuro. Não e sei, eles são eu acho todos que não... relativamente novos, certo? Já tínhamos a falar sim, sobre sim. isso. Mas, por exemplo, não era uma banda que fosse cabeça de cartaz no Alive. Não é que isto seja um patamar de qualidade. Eventualmente, não... nenhuma banda que venha aqui seria um cabeça de cartaz, LCD cartaz Sound System. Do Alive. Deste ano. Ah, deste ano. Mas sim. Também isso não é necessariamente mau, certo? Pois não é mau. Mas em termos de dimensão. Eles dimensão. Começaram... Ah, não. Nenhuma banda aqui, acho. Eles começaram a fazer covers de hip-hop e fizeram covers de James Blake também. Eu gosto muito das contribuições que eles têm com os membros do Odd Future. Eles, sim, eles têm um álbum muito. Com o Tyler. Yeah. E eles são referenciados, não só pelo Tyler em algumas músicas dele, mas também por Corona. Conjunto Corona. Conjunto Corona, sim. Não sei se conheces, Alexandre. Conheço, sim. Já não és o meu dealer... Já agora parabéns ao Edgar dos Corona que faz anos hoje ontem parabéns. Do concerto que passou à meia-noite, temos de festejar os parabéns, mas mandamos aqui mais um apelo. E não só, também acho que fazem 40 anos de que, o que é que aconteceu, Alexandre? A minha mãe disse-me que o Elvis morreu há 40 anos. Ficam duas menções honrosas. Acham isto relevante? Achamos, com certeza. É. Não era mais não é isto o programa momento. De música. É verdade. Querem pôr Elvis para... Então já acabou a recomendação da tua ouvinte Neves, é isso? Ah, e foi só música deixaste de fundo, foi horrível. Muito mal mesmo. Mas a seguir fomos uma a sério, a seguir é mesmo. Depois queixas-te que o pessoal não volta a ouvir. É verdade, eu vou passar o microfone. Agora vou entrar em modo... Anarquista. É isso, modo anarquista. Mas seria um twistzinho mudarmos para Elvis agora, sem dúvida. Era, eu não tenho uma música dele, só tenho músicas de gente que mete o Elvis no nome da música. Ok. Portanto, tal como os Pond. Os Pond? Já vieram cá, não já? Kevin Parker. Eu acho que já tivemos exatamente esta conversa, que tu disseste Pond, eu disse Kevin Parker, acho que sim e... Não, mas ele não faz parte dos Pond, acho eu. Faz. Faz? Faz. Eu acho que os Pond é os Tame Impala sem o Kevin Parker. Eu tenho a ideia que ele faz parte, pelo menos, de produção de algumas músicas. Ah, isso é possível. Eu tenho um álbum já agora, fun fact, eu tenho um álbum do Tame Impala, o Currents, e na parte de trás diz algo do estilo Produced by Kevin Parker, Composed by Kevin Parker, Lyrics by Kevin Parker e mais 5 ou 6 coisas deste estilo. Ah, porque aquilo é mesmo dele. Sim, sim. Aquilo é... Mas achei engraçado ler isso na parte de trás. Pronto, está bem. Kevin Parker, que já ouvimos aqui no outro ano. Já. Há 2 anos, se não me engano. E vimos isso aqui e depois eu vi no live. O que é uma opinião sobre o concerto de Kevin Parker? Posso dizer? Diz. Eu disse bela merda que ouvimos. Eu gostei, eu pessoalmente gostei do concerto. Eu já os tinha ouvido no Superbowl antes e confesso que gostei mais. Também talvez porque não conhecia e era a música dos 2 primeiros discos dele. Não, pois. Só do primeiro. Eles eram relativamente recentes. Eles tocaram no palco secundário numa edição boa do Superbowl. E ficaram no principal também. Eu gostei das coisas novas deles. Achei interessante. O Currents. Sim. O Currents foi o álbum que eu ouvi enquanto estava a praticar exames de código. Outro fun fact. Que pela cara do Alexandre não vai interessar ninguém. Queres falar sobre isso? Sobre o exame de código? Foi uma cena traumática? Ou... Foi, acho que é para toda a gente. O exame de código? 3. E o estudo? Como é que tu estudaste? Fazer exames, spamar exames ou ver Tame Impala. E mas leste o livro de código de uma pontada? Li uma vez coisas que achei pertinentes, mas okay. Não li todo. Portanto, a Mosca é de facto o programa que interessa, porque estamos a passar música e a dar protipos para quem quer fazer o exame de código. Eventualmente, alguns dos Bad Bad Not Good ainda não têm carta. Olha... Vou-lhes perguntar é isso. É uma boa pergunta. Já tenho mais perguntas agora do que tinha quando comecei o programa. 100% das pessoas que tu conheces que estudaram ou ouviram Tame Impala passaram. É, de facto. Quer dizer, se calhar conheces mais pessoas que eu não sei quem são. Mas não sei que elas ouçam. Ouviram, exato, fizeram esse tipo de estudo. Olha, não sei o que é que queres ouvir agora. O que é que eu quero ouvir? É assim, eu não quero. Eu acho que não me quero arriscar porque a última recomendação passou 2 minutos de fundo e depois. Ah, podemos ficar com estes manos. Podemos ficar com eles. É que eu estou farto de os passar, já os passei para aí 2 emissões seguidas. Mas eles merecem, porque foi Neves que podia. Os Bad Bad Not Good. Ok, parece bom. Já agora, pessoalmente, sim. É o concerto que eu tenho mais aí para ouvir. Tirando Corona ontem na Vila, acho que vai ser bom. Juntamente com Bruno Pernadas, que são no mesmo dia, se não me engano, acho que vão ser bons concertos para quem gosta de jazzinho. Eu estou com altas expectativas para o Lima Morte, para Young Fathers, acho que vai ser giro, para Timbre, Bad Bad Not Good. Horror. Também. Horror, eu acho que vai ser daqueles concertos que vais dizer que vão ser interessantes, mas na verdade não vais gostar, mas és obrigado por seres vegan a dizer que são interessantes. Está bem. E pronto, olha, vamos ficar com uma dos Bad Bad Not Good. Chama-se Lavender. E tenho a Keitranada, ou o Keitranada. O que é que tu achas disto? Ele anuiu, fez que sim com a cabeça, o nosso recomendador de autotune. É a tua especialidade, pá. Eu acho que tens muito mais talento para escolher autotune do que eu. Isso é uma valência, porque o meu é sempre horrível. E pronto, olha, querem dizer as horas? Vamos deixar o pessoal adivinhar. Eu apostaria em 5:15. Ah, eu ia dizer que quem adivinhasse as horas agora, enquanto ouvia isto, que ganhava qualquer coisa. Tipo. Ah, pronto, spoiler. Ah, não é spoiler porque eu não sei que horas são, eu não vejo as horas. Boa. Bom, mas foi um odd, é um odd. Isto é uma espécie de... por falar em odds. Mais tarde. Até já. Bom, não é por Skype que eu não, aqui não tenho. Eu tenho a Isabel em linha. A Isabel está a ouvir, mas isto está a ser muito unilateral. Isabel, dá-me só um segundinho que já vais entrar. Isabel, fala. Olá. Olá, Isabel. Consegues ouvir? Ah, mas ela, tu não te ouve. Fala, fala para aqui. Olá, Isabel. Olá. Não sei se te lembras de mim, André Cascais, ouvinte regular da Mosca. Oh, caneco. Oh, caneco. É um dos dois. Não são os pais do Alexandre, por isso é o outro. Eu só queria fazer uma pergunta. Porquê é que houve uma emissão feita num sarau feito pelo meu amigo Alexandre, em que disseram para os ouvintes enviarem sugestões? Eu enviei uma sugestão que até o nome da música era Isabel e não passaste, e eu senti-me envergonhado em público. És mesmo mal onda, Isabel. Era dos Kamasi Washington, acho eu. Ah, eu não gosto disso. Eu sei, pois, lá está, foi isso que disseste em direto. Mas acho que puseste Tyler e eu fiquei satisfeito, não é mesmo? Mas pronto, é só para demonstrar o meu desgosto, mas sim, foi uma boa emissão. É um critério tão válido quanto qualquer outro, que eu não gosto. Não gostar, acho que sim. Tens que ouvir a Isabel, é uma intelectual. O Alexandre conhece. Ah, sim, eu passo já a seguir. Estás-me a ouvir, Isabel? Estou a ouvir-te, Alexandre. Ah, ótimo, ótimo. Já estás em Cora? Olha, eu estou atrás de um barraco. Eu estou a fazer, eu vou-te dizer literalmente onde é que nós estamos. Estamos na Praça da Alimentação, mas nas traseiras de dois, na lateral, nas duas laterais de barracos. Praça da Alimentação de quê? Do campismo? Sim, exatamente. Ah, não conheço. Cortesia da, como é que se chama? Manchis, não é Manchis? Manchis é no Porto. Oatmeal. Oatmeal, hã? Oatmeal. Oatmeal. Com I. Não de papa da veia, mas de moinho. Ah, ok, exato. Bem, já sacaram a refeição de borla? Não, eu achei que nós devíamos dar alguma coisa. Vou-lhes dar um flyer da Mosca. Ui. Sim. Olha, é melhor que nada. Quem tiver um flyer recebe um desconto de 5%. Ah, olha, isso era um bom patrocínio. Pronto, Isabel, olha, salva-me isto, por favor. Conta aí uma piada, pá. Estás fixe? Fiz, como é que está o tempo em Cora? Olha, está bom. Está solinho. E à noite? É preciso levar um casaquinho de malha? À noite, ontem na vila estava muito frio. Estava frio. Mas olha, já estamos a gravar. Isabel, isto vai sem editar. Sem editar, é assim que eu gosto. É. Está bom. Já temos palavras estamos e tudo. Estamos em direto, portanto. Estamos em direto. Em vivo, mas não em direto. Exato. Ao vivo, mas não em direto. Sejam muito, não contem o segredo, digam que é em direto, porque as pessoas não sabem. Vocês só precisam de fazer o fuso horário adequado, ou então não dizer as horas. Então sejam muito bem-vindos a Paredes de Cor. Eu ainda não cheguei, eu ainda estou a sobrevoar a capital minhota, qualquer coisa assim. A sobrevoar tu? É verdade, estou a ir no meu avião privado. Ah, pois vieste de onde? Hoje vim de Macau. De Macau. O que é que foste fazer a Macau, Isabel? Ah, tens lá aquela quinta, não é? Aquela quinta de herança. Sim. Fui tentar acalmar os nervos, que a Coreia do Norte está um bocado nervosa. Eu fui até o outro lado, estudar um bocadinho a situação. Ah, está bem. Passei-lhes de Isabela, uma intelectual, e a coisa foi. Ah, olha, agora tens a Neves a ouvir-te. Diz olá, a Neves. Olá, Isabel. Então sejam todos muito bem-vindos a quais são os concertos que temos hoje, Alexandre? Não faço a mínima ideia, eu estava à espera que tu me dissesses. Eu vou-te dizer, hoje temos Mão Morta. Okay. E vamos ter o Mutantes S21, esse grande álbum que comemora agora 25 anos, tal como o festival. É um dos concertos de Paredes de Cora e é logo na primeira noite, às 21h55, vou chegar mesmo a tempo para ver isso. O soundcheck está feito, porque o Adolfo já apareceu no Instagram. Não sei se o segues no Instagram, se não segues deverias... Ah, tu não tens Instagram? Eu não tenho. Mas aconselho vivamente. Ah, sim, há coisas que se perdem. Temos realmente. Temos também Kate Tempest pelas 2 da manhã, que segundo Artefactos é tudo aquilo que a Capicua gostaria de ser e não consegue. E temos à meia-noite e 30, Future Island. Quem? E é isso. Quem é que temos? Future Island. Ah, é hoje? Eu não ouço nada, mas... Fiz. Ah, desculpa, é porque o Cascais largou rapidamente a função de copiloto desta emissão. Ah, muito bem. É sim, depois queixa de uma música. Não. Pois, não sei, isto agora está a fazer interferência com a chamada, Isabel. Ai, que péssima então, desculpa para desligar-te na cara. Está bem, tchau. Estou a brincar, olha, quando é que apareces? Quando é que fazemos a emissão? Então vocês estão todos a acampar. Sim. Que tal o campismo? Já fizemos alguns stops de acessibilidade. Eu Num tempo algo inconsciente disse que era um 7, agora tenho que fazer um downgrade para um 5. Em termos de acessibilidade. Mas como é que vocês tomam banho? Essa coisa intriga-me. Água fria. Sim. No, mesmo no, nos chuveiros proporcionados pelo Eu festival. Eu nunca acampei em festivais. Oh. Isso é verdade? Mentira. Ah. Eu acampei uma vez em paredes... Não, mentira. Oh, uma vez no Milhões de Festa, em 2011, Milhões de Festa, dormi uma noite, porque não havia hotel disponível, no Parque de Barcelos. E a tenda ficou naquela zona do Parque Infantil e tinha assim areia por baixo. E na altura fui vizinha do Stroke and Shine e do Espera Monstro. Oh, a sério? Sim. Está tudo. Isto é assim uma coisa, assim, pronto. E foi uma experiência de tal forma traumática que nunca mais lá voltaste? A campismos em nunca geral? Nunca mais lá voltei, é verdade. Porque depois o banho era no ginásio, de no pavilhão desportivo que tinha ali ao lado. Isabel, estás aí? Desculpa. A chamada acabou de cair, literalmente. Desculpa. Isabel, desculpa, eu deixei cair o telemóvel e perdemos-te durante uns segundos. Não temos. Não sei se tu ouviste o barulho. É muito geração do it yourself. É muito. Olha, diz-me uma coisa, tu consegues recomendar-me alguma coisa para tentar salvar a emissão durante 5 minutos? Isabel, estás-me a ouvir, desculpa. Olha, vou passar a música, pode ser? Acho que perdemos a Isabel. Perdemos a Isabel. Vamos ter que dizer adeus à Isabel. Acho que já. Ela desligou-nos na cara. Eu fiquei intrigado porque é que alguém que gosta tanto de música e eu suponho que vá a tantos festivais não gosta do campismo, que acho que para nós é das razões mais importantes para virmos a um festival, não é? Paredes de Coura é um festival para ti de 0 a 10 que tu gostas de rankings, quanto é que tu atribuis normalmente? Ui, ao Paredes de Coura? É uma pergunta difícil, eu sei. E agora, a seguir vou fazer uma ainda mais difícil. Do 8 para cima. Do 8 para cima. E sem campismo, quanto é que achavas que ias dar? Era horrível, pá. Horrível. Em Paredes de Coura, como é que tu dormias aqui? Tinhas podias que ficar vir... numa casa, não sei. Não havia casas para toda a gente. Não é? É um borgo. Podemos deixar por aqui, não vamos seguir este... Pode ser. Acho que já tivemos dilemas que cheguem na nossa tarde, no início da tarde. Foram mais de... Ao todo já fizemos 2 horas de dilemas. O DJ de Rock Cristão, amanhã talvez vos dê algum a vocês público. Acho que podia ser uma boa. Fica aqui o compromisso. O Alexandre acho que me está a deixar. Sim. De deixarmos alguns dilemas estilo Nespra no cu. Que é, acho que é uma coisa que hoje em dia toda a gente gosta de fazer de vez em quando. Sim, mas não vai ser agora. Temos de ter cuidado. Não. Estou a propor para amanhã para ver se ganhamos alguns ouvintes para a emissão da manhã. Olha, hoje vão passar os Mal Morte e não tem nada a ver com o que nós estamos a dizer. Porque isto está a ser muito ligeiro, mas o disco é um bocadinho pesado. Nós ouvimos o soundcheck, se não me engano, certo? Tu, é possível. Estávamos aí para a vila e tu disseste-me que era o que estava a passar. Olha, vamos ouvir Marrakech, Praça das Moscas Mortas. Isto é um mesmo agressivo, não estou a levar isto a peito. Porque é... Moscas Mortas. Até já. Então, guardas mágoa em relação à Isabel Leiroz? Guardo um bocado, por ter sido tudo indireto. Eu estava a tentar falar contigo e acho que estavas ocupado a servir rissóis de carne às pessoas que estavam no teu sarau. Por falar em rissóis de carne, falta-me uma hora. Tens que te aproximar mais. Eu sei que isto parece mesmo natural, mas diz lá agora. Faz a interjeição outra vez. Falta uma ode. Por falar em rissóis de carne, neste contexto, tenho que fazer uma ode. E é uma ode em que termos? É que ode em português é fazer tipo um texto. É declamar um texto inflamado. Diverte-te. Sobre os ramos. Diverte-te. Rissóis e arroz do mesmo. Que grupo fantástico. O símbolo é tipo um suástico. É horrível, não dá. Esse por ser boa publicidade para esse grupo, não mais. Ah, parece que é um grupo muito engraçado. Mais ou menos. É, claramente nunca ouviram falar de CPU. Que até em termos alimentares são mais. De que maneira é que isto é inflamado? Não, agora já mudei. Estás a fugir ao trato, então. Querem que continue óbvio? Os seus membros são muito catitas. Quando vão acampar, levam as suas marmitas. Bom. Está arrasado. Alexandre Junior Fit, Bad Not Good, álbum a sair para o próximo ano. São os mão morta. Ai, tu não sei se estás a ouvir. Não estou a ouvir. Pronto, porque eu apercebi-me, descobri hoje, ontem à noite, uma bonita atividade. Não é tanto social como é conteúdo válido para a vida, que é fazer odds. Não sei se isto no Porto é uma cena que já está incutida. Está a crescer. Está a crescer, pois. Eu não fazia ideia do que isto era. Então, basicamente, fazer um mod é... Como é que tu fazes? Tu primeiro dás o número ou dás o desafio. Lanças um desafio. Portanto, lança-se um desafio e vamos fazer um exemplo. Um desafio poderia ser beber um copo que tem várias coisas lá dentro que são indiscerníveis ao olho desarmado. Eu acho que viatas a boiar dá para ver bastante bem. Eu tenho algumas, não sei se é dioptrias, e foi o suficiente para eu achar que era lima. Eu daqui olho e penso que é lima de uma Coca-Cola. Lima de uma Coca-Cola com... O senhor do autotune diz para aqui. Não tinha visto que eram beatas. Portanto, alguém que apoia a minha causa. Lá está, eu também sou possuidor desse celeuma. E de facto, pronto, então propões o desafio, que era beber o copo. Sim, sim. E dão uma odd, e uma odd é a palavra inglesa, inglesa, da língua inglesa, para probabilidade. Sim, sim, parece-me são bem. As odds. Tu é que és o matemático. É verdade, mais ou menos. Não, não assim tanto. Verdade, não necessariamente. Não. Na verdade, não. E diz-se um número, dou um intervalo, e tem que se acertar. As duas pessoas têm que dizer o mesmo número ao mesmo tempo para se concretizar o desafio. Sim, sim. Vamos dar um exemplo concreto. O André Cascais disse... Queres que eu repita a ode antiga ou queres uma nova? Não, a antiga. Vamos recriar um momento. A antiga era beber o tal copo com coisas que tu não conseguias perceber o que é que eram? Epá, eu estou muito confiante. Vai ser de 0 a 10. Ok. Eu pensava que era mesmo para repetir o momento, mas de 0 a 10. 1, 2, 3. 70 e... 70 e não sei o quê, não é de 0 a, de 1 a 10, Alexandre? Era de 0 a 100. Pois, mas tu disseste de 0 a 10. Oh, diabo. Não sei se reparaste. Chatice, cara. Pronto, e basicamente é isto. E eu acertei. Nós acertamos. É assim, eu lembro-me de uma outra emissão em que tu tentaste contar uma piada matemática. Foi horrível. Tudo o que envolva números na mosca é terrível. Tudo o que envolva matemática na minha vida nunca corre muito bem, mas custa-me a perceber. Tirando os amigos que levaste do Porto, Alexandre. É verdade. Já a tua mãe dizia. É verdade, a melhor coisa que eu tirei da FECUP. Isso e algum conhecimento de álgebra linear. E geometria analítica. Introdução à programação. Isto afinal não é mão morta, é de John Zorn. Desculpa. Mão morta já, agora eu não é uma coisa que conheça muito, mas sei que tu estavas bastante confiante que ia ser um bom concerto. Eles são de Braga. Sim, sim, tudo certo. É uma banda que tem um enorme peso histórico no que é a cultura musical da cidade de Braga. Mesmo a sério. E são conhecidos por várias coisas, nomeadamente por fazerem rock agressivo, por uma vez terem pegado fogo ao Teatro Circo. Não conhecia esse fun fact. E nesta categoria tens também um concerto em que um membro da banda sangrou muito, e era sangue a sério, por engano. E é uma coisa assim, não vou dizer gótica, mas são letras muito... são declamadas, não são cantadas, é o Adolfo. Vai ser interessante, portanto. Olha, Melhor ainda, nós tivemos a ouvir Mão Morta misturado com John Zorn. Toma lá. Que eu tinha, afinal tinha duas faixas a tocar. Ui! Ao mesmo tempo. Fizemos um remix. Isto, a Mosca, além de proporcionar bons momentos de campismo e bons momentos de qualidade de rádio, é experimental na maneira como passa a música. E o que dizer a isto? Bem, não sei. Querem salvar este momento? Ou... Já agora, nós temos uma microcomunidade, um microclima, também já falamos esse termo, de pessoas que costumam ouvir a Mosca. E nós lá temos uma teoria ou tese, como o Alexandre costuma dizer, que sempre que Alexandre Júnior diz há uma pequena possibilidade disto correr mal, corre mal. É tipo não, uma lei de Murphy, não é? Sim, sim. Não sei se te percebes disto, mas se calhar vou pôr a música errada. Não, quero dizer, eu vou pôr a música errada. Pois. Pois. Eu não sei o que dizer a isso. Mas... Eu acho que podias... Não, mas repara, nós estamos com 40 minutos de emissão, é só para voltarmos um bocado à vida. Eu ia dizer que tu podias repostar com uma música. Ah, queres que eu reposte com uma música? Reposta aí. Mas uma música das minhas... Tu tens aí boas coisas. Eu estou a tentar passar coisas de paredes de coura, acho que faz algum sentido. Tens mais? Mas isto está a pedir um Quero Quero Bonito, por exemplo. Um Quero Quero Bonito? Estou a brincar, não sei. Para animar a malta? Enfim. Talvez tenha os Young Fathers. Acho que já não desapareceram do meu computador. Quem é que vai atuar mais aqui? Os Foxygen. Ora bem, pode ser. Neves, gostas dos Foxygen? Moderadamente. A Neves não joga muito pelo seguro. Mas era um grande concerto, sim senhor, em 2015. Aonde? Primavera Sound. No Primavera. Eu estava lá no meio. Eu também. Mas tive que ir embora porque aquilo estava a ser... Eu não. Estava a ser muito absurdo. Eu aguento. Aguentas? Estavas muito à frente? Acho que estava. Acho que esse era o segredo. Bem. Esse era o segredo. Ok, certo. O concerto deles foi muito parecido com o espetáculo que deram os Flaming Lips há uns anos, também no Primavera. Ok. Não sei se é... Foi no primeiro ano, acho que não eras hipster o suficiente para ir no primeiro ano. Ora bolas. Ah. Quase. Chatice. Portanto, eu vou ter que fazer aqui um fade-out. Gil, queres entrar aqui? O Gil pediu os fones. Não sei se ele quer dizer alguma coisa. Não, está só a ouvir a música. Ah, estás-nos a ouvir a nós. Diz olá, Gil. Olá, Gil. Então, esta é Neves. A Neves falou contigo. O Gil perdeu a fala. O que é que se passa? Ah, pois não, mas podes falar na mesma. Posso. Olá. Nós estamos a comunicar com outras pessoas que me irem ouvir. Está bem, olha, eu vou passar a música, desenrasca. Eu não sei se o vou passar música é suposto nós continuarmos ou é suposto falarmos enquanto a música começa. A música está a passar em background. Alexandre, tira-me as minhas dúvidas. Estamos a ouvir música nova. Introduziste. Não estou a ouvir, não estou com as falas para pôr. Many years ago, and I am so much older. Dudas, eu estou sem fones. Eu não sei o que é que está a acontecer agora na voz. Ai, estás-me a dar estes. Ah, sim. Vamos fazer aqui uma outra coisa. O som está a dar agora mesmo. Tivemos a ver os fones e gente. E diz o público que está aqui. O vasto público presente na marcha com que o... Isto não é Rio, isto é Praia de Alta Boa. Isto é Rio Fogo, não sei se é Rio Fogo, acho que não. Está aqui o senhor da Anacom. Não sei se quer dar a sua opinião, eu não quero dar a opinião. O senhor da Anacom quer ficar anónimo. Quer para não ser... Ah, eles agora ouviram o seu nome. Ah, esta música está muito alta, acho que ninguém ouviu o que aconteceu agora. Dudas. Queres falar do nosso Sporting? Estou aqui a ser obrigado a falar, na verdade. Não, estou a perguntar se queres, podemos falar outra coisa. Podemos falar da... Sim, à vontade de falar porque... Já passou, não é? Uma volta a dar. É difícil. É difícil porque eu sinto que perdi uma hora e meia da minha vida. Comprometi toda a minha noite. Porque não consegui viver em paz sabendo que empatamos com o Steaua de Bucareste, que nem sequer é Steaua de Bucareste agora, porque eles... É um colosso. Eu acho que eles foram à falência e mudaram de nome, foi assim uma coisa muito estranha. Mas é isto ser sportinguista. Temos aqui um portista, temos um gajo que não liga muito. Tu tens clube? És portista, mas és portista a sério? És daqueles que ouve muito? Pois, és dos bons. A Neves acho que não gosta de futebol. Pandora também não, não é? És quê? És a partidária. A partidária no futebol é inteligente. Não é, Dudas? Pronto, olha. Vou passar aqui um sonzinho para ti. Vê lá se gostas disto. Este sem autotune desta vez. Este não tem autotune. Não. Ora, vê lá. Se isto era um bom nome para um after. Ai, caramba. Estás a gostar? Está uma grande malha, está. Uma grande malha. Um bom sapo after. Isto melhorava com uma vozinha em autotune, não era? Eu sou apreciador também de música a sério, Alexandre. Fico triste que acho que não, mas... Não, mas eu não, acho tá que... bom sim, está bom sim. Mas eu poria aqui um autotune. Os Lusíadas em autotune agora. Eu diria que assim está bom, Alexandre. É? Opa. Na minha opinião. Sinto... Ui, vamos ter publicidade ao sítio que nos está a dar... Vou ter que pedir que passe o teu microfone. Claro. Foi um prazer. Foi um prazer. O prazer é sempre todo nosso. Todo nosso. Ui, isto... Sim, põe os fones. Isto é muito arriscado. É um bocadinho. Isto foi uma péssima decisão. Um bocado. Como é que isto se chama? Já me arrependi. Isto, nós estamos atrás de onde? Nós estamos atrás do Utemil. Utemil. É assim exatamente. Que se diz? Utemil. É isso é aveia... É um trocadilho de Utemil de refeição com mil de moinho. Ah, é o moinho da aveia. O moinho da aveia. E o que é que se come aqui? Ora, o que é bem, o jantar? O que é muita jantar? Coisa com aveia, obviamente. Ok. Há aveia para o jantar? Há aveia para o jantar, mas em formato hambúrguer. Não é só da aveia, temos hambúrgueres de batata doce e cenoura e beterraba maçã. Oh diabo. E tá também bem. Temos wraps, smoothies, powerballs, sopa de cogumelos. Ai, não há sopa de aveia? Não, da aveia já não há. Porquê? Já comeram toda? Já chega da aveia também. Ah, tá bem. Posso trocar uma dose de caril de grão de bico por... Comigo, podias. Ah, muito fácil. Caril de grão de bico, já gostei. Estava muito bom. O público, façam aí, olha a cara deles, estás a ver? Estava mesmo muito bom. Está bem, pronto. E o que é que se come mais, além disso? O que é que se bebe? Bebe-se smoothies e águas aromatizadas. É basicamente o que nós temos. Isso mas é smoothies... águas aromatizadas, é tipo chá, mas em homeopático? Não, são infusões de água com frutas. Ui! Ah, pois é. Vocês depois no fim bebem todos. Ah não, isso não podemos aceitar. Eu aceito, eles não. Eles okay, não, era eles o que mais não, faltava. Era o que mais faltava. Pronto, está bem. E estão a gostar? Estamos a gostar vocês muito. Vocês são o quê? Têm lojas? Nós não temos uma loja. Nós somos dois grandes malucos. que vivemos juntos e decidimos começar assim um projeto, porque vínhamos aos festivais, não tínhamos uma boa opção alimentar, ficávamos sempre muito mal, e então decidimos, ok, vamos nós, já que ninguém faz, fazemos nós. Pois, isso é que eu pensei, ah, eu vou para um festival, não tenho música decente e vou fazer a minha fábrica. É um bocado por aí, misturamos, foi, a sorte é que ele é gestor hoteleiro, eu sou terapeuta de medicina chinesa e juntamos aqui o gosto pela hotelaria, o conhecimento da comida, tudo num. Está bem, isso é muito... Então vou aos festivais, mas vocês conseguem dormir à noite sabendo que... Provavelmente vou ter um prejuízo enorme. Não temos prejuízo. Não tem prejuízo? Ainda melhor ainda, é isso é ótimo. Por isso que ainda cá estou. Ah, sim, mas é a primeira vez? Não. Eu estou a dizer porque isto parece uma coisa muito arriscada, não é? Não, olha, cada vir vez... Vir para aqui com um Burger King parece muito fácil. Isto aqui em Portugal é novidade, mas fora de Portugal é o habitual. A malta jovem está toda a aderir isto. Se fores à Alemanha, se fores à França, esquece, é tudo neste registro, está tudo a virar para a alimentação saudável, para os superalimentos, e daí nós seguirmos o flow, estamos um passo à frente, mas... É, já fazem parcerias com rádios e radialistas de renome. Parece que sim. Não sei se já ouviste falar de Alexandre Pinto e da sua trupe. Nós gostamos de apoiar estes pequenos projetos, sabes? Fixe, e dá-lhes assim um empurrãozinho. Acho que sim. Uma upa, que é para ver se vocês conseguem se engrar na vida. É fixe. Pronto, está bem, diz-me uma coisa. Não sei. Há Facebook visto? Ah, aproveitem, temos Facebook, aproveitem. E temos Instagram. Os nossos 600 ouvintes, eles são muito fiéis. Não há 600 ouvintes. Isto é o meu máximo. Okay. Eu estou aqui obrigado. Ou pago-os. Seja, 6, 7 no máximo. Sim, sim. E eu tenho que pagar estes meninos para estar aqui, para fazer em público. Ainda por cima. Aqui. Eu também tenho que dar uma parte ou não? Não. Era só para saber. Quer dizer, se quiseres. Pago-vos em águas. Isso mesmo. Olha, pode ser. Águas aromatizadas. Isso. Chá homeopático. Sim. Mas tem Facebook então? Temos Facebook e temos Instagram. O Facebook é o Tamil Organic Snacks. Ok. O Instagram é o otmil.os, ou otmil.os, que é o Organic Snacks. Dá para ir de um para o outro, não dá? Do Facebook para... Está lá, tá toda a informação. Pronto. O senhor da Anacom está-nos a filmar, porque eu acho que isto vai, não sei, vamos ser denunciados. Vai estar no Facebook ou no Instagram do outro. Ai, diabo, pá, que eu tento dar sempre aquela que sou um radialista, ganda bicho, 180 quilos. E que temos um público de 600 ouvintes e estão aqui 7 pessoas. Boa. O senhor da Anacom estão 8. Portanto, pronto, já não é mau. Não é mau. Olha, muito obrigado. Obrigada, isto eu. Foi um enorme gosto de estar aqui. Sempre que vocês precisarem, podem vir aqui. A sombra foi ótima, agora o sol já desceu um bocadinho. Pronto. E sinto-me bem estar aqui ao pé de... Cheira bem daquele lado, da comida. Claro que cheira. Pronto, bem. E vamos já de jantar, o que é sempre ótimo. Certo. Olha, pronto, obrigada. Como é que te chamas? Neide. O projeto é da Neide e do Miguel. Ok, muito obrigado, Neide. Obrigada. Que tem um projeto com o Miguel. Exatamente. E é o Utmil. Utmil. Que é um trocadilho com o... Com o Cena Canda à Roda. Pronto. Como é? Olha, queres escolher uma música? Diz assim uma música à tua para ver agora, se... agora sim, de repente te esqueces. Eu também se cá não tenho. Essas coisas. Pois, tá mais bem, vale, escolhes tu por mim. Diz-me uma letra. Ah. Não vou nada. Vai ser a D. D. Tá. Ah, era muito fácil. Como é que eu vou fazer isto? Eu pus um D e apareceram-me coisas com A. Portanto, isto não resultou. Então é porque é um A. Eu vou à procura. Mas pronto. Vou ordenar. Estamos feitos? Estamos. Já podes ir. Podes ir trabalhar. Obrigada. Não vou. Obrigado nós. Muito obrigado. Alguém, por favor, que salve aquele microfone. Olá, Neves. Olá, Junior. Gostaste deste momento? Gostei muito. Vais comer aqui no Utmil? Sem dúvida. E o que é que vais comer? Eu não percebi nada, mas... Ai, não percebi. A Neves está aqui a 2 palmos. Porque... Estou muito confusa. Olha, eles têm hambúrgueres de aveia, têm coisas, muita coisa com aveia, e onde não dá para pôr aveia tem outras coisas que também são boas. Ok, ótimo. É um bom resumo. Será que posso vender este resumo? Tenho que procurar uma coisa com D. Já agora uma curiosidade, eu não sei se tu ficaste com a percepção se isto era ou não vegan friendly, este sítio. Deve ser, com aveia deve ser vegan friendly. Que acho tentado a crescer neste tipo de festivais, estes sítios, e ganham muita fama. Por exemplo, tudo o que seja comida chinesa, talvez, assim, coisas mais fora de comum, pelo que eu reparo, tem sido dos sítios que vendem mais. Temos ali woks, aquelas noodles assim em caixas, pelo que eu tenho visto, tem sido dos mais com mais sucesso. Isso e a nossa... muito querida barraca de sumo de laranja natural. Sim. É, vou para carregar uma manhã. Não fales muito bem deles, porque só quando eles os patrocinarem que estes senhores vão nos dar jantar. Podíamos fazer uma emissão nas traseiras de... Já que as pessoas, não estão a dar coisas por nós os mencionarmos, e se nós fôssemos falar, sei lá, com a Câmara Municipal para ver se nos dão um terreno? um terreno. Um terreno permanente. Queres para fazer campismo. Queres começar o Festival Mosca ou uma coisa do estilo? Não, não, eu quero um não campismo é sempre todos os anos. Olha, acontece que encontrei alguém com o nome D. É o Danny Wolfers, que é um gajo que tem um projeto experimental, acho que é o Lego Verde. E estamos com 58 minutos e acaba a música e acaba a emissão. Okay. Estamos prontos para dizer o adeus. Isto passado uma hora já cansa, o computador ia-me caindo agora. Não cansa nada, não seja mentira. Se ficavas aqui mais 3 ou 4, se não tivesses concertos para assistir. Sim, sim, sim, sim. E, mas e amanhã é compromisso com a outra emissão? Sim. À mesma hora? Em direto ou ao vivo? Não, nós vamos fazer direto, as pessoas vão ouvir isto antes de fazermos o direto. As pessoas vão ouvir isto para aí pelas 9 horas da noite. Palavra de escuteiro? De escuteiro. De vegan, não, pode ser, não, palavra de vegetariano. Senão ele perde o cartão. Ah, sim, eu perco as credenciais. Temos gente que quer ver a emissão mesmo de perto, mas não podem, isso sabe, é para a vossa segurança, não estarem perto das estrelas. Vamos passar a música, que temos um pouquinho de vamos, emissão. Mas é só para dizer que vai haver emissão à uma. Hoje é à uma. Não, emissão em direto com a Isabel Heróis. E esta devem ter ouvido para aí às 9. Estamos a curtir bué o recinto, pessoal. Desculpem lá. Pronto, querem dizer adeus vocês? Não? Eu até, despeço-me. Um até amanhã, acho um que é mais simpático. Senhor de autotune. Beijos com autotune. Ui, isto foi muito desagradável. Eu acho que este beijo com autotune teve um bocadinho de autotune, mas feito pela voz dele. Pronto, olhem, até uma próxima, que não sabemos bem quando é que vai ser, mas parece que vai ser amanhã. Não, vai ser. É amanhã porque é partido do mundo. Até já.